no mundo que ser operário, na humilde oficina do justo José. Enquanto Maria fiava e tecia, os três partilhavam a vida e a fé. Vamos nós, povo, viver com dignidade. Desigualdade traz mão, salários indignos esmagam a vida e lucros vultosos insultam o irmão. Vamos nós, povo de Deus, conviver com dignidade e no mundo do trabalho construir fraternidade. Direitos e sem opressão, conquistem a vida através do trabalho, construam um mundo mais justo, irmão. Vamos nós, povo de Deus.